Robson Dias dos Santos. É o mesmo, senhor. Qual que é a fita? Sua mãe se encontra na ala de visita. É isso mesmo, já estamos lá. Apenas um chinelo pra calçar. O importante é abraçar alguém que não quer me velar. Lágrimas caem e a saudade em meu peito dói demais. Aflito, mas por fora tem que demonstrar que a muralha aqui é ruim de derrubar. Outros planejamentos de quando eu saí desse tormento aqui dentro. Vou abraçar minha família longe do relento. Me abrigar com quem não olha eu como detento. São só momentos. Sentir o gosto de beber água da torneira lá da minha pia. Dar um abraço nos irmãos lá da periferia. Relembra uns momentos bons e velhas nostalgias. Lá eu sou cria, enquanto isso aqui eu vou cantando sem parar. Porque um dia a liberdade vai pra mim cantar. Não tem só eu, são muitos que querem falar. Eu reuni os sentimentos e fiz um poema. O que eu passei você nunca passou. Sua família sempre estruturou. No chão batido você não dormiu. O frio na pele você não sentiu. Não sou herdeiro pois não tive pai. Só era eu e minha mãe ali. Eu me cansei de ver ela chorar. Não ter comida pra me alimentar. A lei só foi criada pra burlar o direito de colher e plantar. Televisão é pra alienar. Algema preso e faz você julgar. Cai lágrimas. O que eu passei você nunca passou. Sua família sempre estruturou. No chão batido você não dormiu. Fio na pele você não sentiu. Não sou herdeiro pois não tive pai. Só era eu e minha mãe ali. Eu me cansei de ver ela chorar. Não ter comida pra me alimentar. A lei só foi criada pra burlar o direito de colher e plantar. Televisão é pra alienar. Algema preso e faz você julgar. Cai lágrimas. Mas eu vou mudar. Deus vai me erguer. Deus vai me erguer. Sei que eu vou vencer. Mas eu vou mudar. Deus vai me erguer. Sei que eu vou vencer. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena. Mas eu sei que logo eu vou sair. Apenas um chinelo pra calçar. O importante é abraçar alguém que não quer me velar. Lágrimas caem e a saudade em meu peito dói demais. Aflito, mas por fora tem que demonstrar que a muralha aqui é ruim de derrubar. Outros planejamentos de quando eu saí desse tormento aqui dentro. Vou abraçar minha família longe do relento. Me abrigar com quem não olha eu como detento. São só momentos.